desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado. E eu entendo, as suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade, do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei